pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos e me condena a lhe fazer amor a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente e me declara culpado de amor por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor. Rádio Cidade, a emoção está no ar. Muitas vezes, Pedro, você fala sempre assim.